Atenção, comunidade! Descontrole e folia, hein? Vambora! A hora é essa! Um salve pra geral do Butantã Zona Oeste. É disso que eu tô falando. É o descontrole que chegou pra arrepiar. No apoador, hoje o bicho vai pegar. Vem, meu amor, não esquenta dessa festa popular. É o descontrole que chegou pra arrepiar. No apoador, hoje o bicho vai pegar. Vem, meu amor, não esquenta dessa festa popular. É meu samba, meu samba vai levantar a poeira. A bateria não tá de brincadeira. Salve São Jorge, de janeiro a janeiro. Pra isso, guerreiro, tô na folia, hoje eu vou extravasar. Vem, vem, vem sambar, com descontrole em qualquer lugar. Sempre vou sonhando, é disso que eu tô falando. Sempre vou sonhando, é disso que eu tô falando. É o descontrole que chegou pra arrepiar. No apoador, hoje o bicho vai pegar. Vem, vem, vem, meu vem, amor, não esquenta dessa festa popular. Ah! É o descontrole que chegou pra arrepiar. Olha, no apoador, hoje o bicho vai pegar. Solta, vem, solta, meu amor, solta. Não esquenta dessa festa popular. Meu samba vai levantar a poeira. Levantou, a bateria não tá de brincadeira. Vezeral, São Jorge, bora. De janeiro a janeiro. Meu trabalho sou guerreiro. Essa é hora, guerreiro. Outra folia, hoje eu vou extravasar. Vem, vem, vem sambar, com descontrole em qualquer lugar. Sempre vou sonhando, é disso que eu tô falando. Sempre vou sonhando, é disso que eu tô falando. É o descontrole que chegou pra arrepiar. No apoador, hoje o bicho vai pegar. Bicho pega, hein? Meu amor, não esquenta dessa festa. Fala, mulher! É o descontrole que chegou pra arrepiar. Mas vem! No apoador, hoje o bicho vai pegar. Vem, meu amor, nossa hora! Não esquenta dessa festa popular. Vem, vem! Meu samba vai levantar a poeira. A bateria não tá de brincadeira. Salve São Jorge, de janeiro a janeiro. Eu trabalho, sou guerreiro. Salve, guerreiro! Na folia, hoje eu vou extravasar. Vem, vem, vem samba, com descontrole em qualquer lugar. Sempre vou sonhando, é disso que eu tô falando. Sempre vou sonhando, junto à família, é disso que eu tô falando. É o descontrole que chegou pra arrepiar. Salve geral, salve, hoje o bicho vai pegar. Vem, meu amor, não esquenta dessa festa popular. É disso que eu tô falando.